Uma produção de Eterno. Bem-vindo ao estudo Davi e Golias, Coragem contra o Gigante. Hoje, vamos mergulhar profundamente na história inspiradora que nos ensina como a fé e a coragem podem vencer qualquer adversidade. Imagine a paisagem do Vale de Elá, onde o exército de Israel estava frente a frente com o dos filisteus, e um gigante aterrorizante desafiava qualquer um que se atrevesse a enfrentá-lo. Todos temiam Golias, um guerreiro enorme e experiente, armado até os dentes, que intimidava o povo com sua voz trovejante e postura arrogante. E no meio desse medo coletivo, surge Davi, um jovem pastor aparentemente frágil e sem experiência militar. Ele chega para levar mantimentos a seus irmãos na guerra, mas acaba testemunhando essa afronta que abalava a coragem do exército de Israel. Davi não apenas escuta o desafio, mas sente no coração uma inquietação, uma chama de coragem e fé que o impulsiona a agir. Você já sentiu diante de um problema uma sensação de impotência, como se fosse impossível vencer? Davi nos mostra que, mesmo em meio a adversidades gigantes, nossa maior arma é a confiança em Deus. Ele rejeita a armadura pesada do rei Saul, pois sabe que sua força não vem de armas, mas do Senhor que o guia. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas do riacho, Davi enfrenta Golias. Ele não hesita, não vacila. A pedra voa e atinge o gigante em cheio, derrubando-o. A vitória não veio pelo tamanho ou força humana, mas pela fé inabalável e coragem que nasce da certeza de estar alinhado com Deus. Pense na sua vida agora. Quais gigantes você está enfrentando? Medos, dúvidas, dificuldades que parecem impossíveis de superar? Davi nos ensina que não precisamos do que o mundo valoriza, força, experiência, armas poderosas, mas sim da confiança verdadeira em Deus. A coragem de Davi é um convite para que você levante e lute, mesmo quando tudo parece perdido. Deus pode usar o que você tem de mais simples para fazer algo grandioso. Neste episódio, vamos explorar cada detalhe dessa história, trazendo reflexões e aplicações práticas para a sua vida espiritual. Prepare seu coração para se inspirar e renovar sua fé. Vamos caminhar juntos nesta jornada de coragem e confiança, lembrando que o maior guerreiro está ao nosso lado em todas as batalhas. Que este estudo toque profundamente seu espírito e te encoraje a enfrentar os seus próprios gigantes com fé firme. Que Deus te abençoe enquanto seguimos nesta caminhada.